Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tamo fechado na parada. É isso aí, Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM em todo o sul do Brasil. Estamos chegando com o Pretinho Básico e conosco a telefonia imbatível do Big. Até às 19 horas vamos nesta vibe com os amiguinhos da mesa. Fala, KG! Opa, e aí? Beleza, bom final de tarde. Mas, Angelino, você tá me lembrando muito de longe, assim, a milhas de distância. Miles away. O George Clooney, KG. Mas depois da enchente, não, né? Mas ainda assim, a milhas de distância. Depois do acidente, né? Fala aí, para de seu. Fala aí, Everton Cunha, Mr. P de pijama. Tudo certo, Pizinho? Ô, meu, tira a tua lata dali, pô. Eu tô te lembrando, eu acho melhor. A uma. Eu tô te lembrando quem, assim? A média distância. Não, nem a longa. A média distância. Tu me lembra, sempre me lembra o vocalista da banda Nickelback. Ah, depois do esqueminha aquele. Com essa roupa, ele tá lembrando um dos integrantes do Divo. Boa, é mesmo? Completamente New Wave. New Wave. E aí, Potterzinho? Boa tarde, gente, tudo bem? Boa noite. Potterzinho está me lembrando uma caturrita pelada. Neste cabelo novo. É um elogio? Parabéns. É um elogio, uma caturrita pelada. Uma caturrita pelada. Que baita definição, é verdade. Cabelo, olha pra ali. Ficar muito tempo sem cortar cabelo, né? Claro. Sabe assim? O que tu fez no teu cabelo, cara? Ele chegou no barbeiro e pediu capricha, entendeu? Essa piada o Marcelo Rec proibiu. Não use esse nome, proibiu. Nunca mais essa piada do pra bicha, que é ridículo. Ele pediu pra você ficar lá do outro programa, daquela outra rádio lá. Cara. Não tem mais graça. Eu vou falar sério. 15 anos a mesma merda de piada, cara. Potter, parou. Eu vou falar sério agora, porque tu é o único que pode ouvir esse tipo de coisa, porque é o único solteiro aqui. Cara, tu vai pra África com esse cabelo. É, mas eu vou mais adiante da África. Eu não consigo entender. É impossível uma mulher gostar de um homem assim, cara, com esse cabelo. Ah, mas aí tem a fama, né? Pois é, mas claro, é aí que eu quero chegar. TV, só pode ter uma explicação. Vou falar só uma coisa. Eu tenho a explicação. Eu não tô depois. A explicação é financeira. Exatamente, dinheiro. Meu pai pegava eu e o Ernesto, os dois. Ia pro barbeiro chamado Daniel lá em Alegrete. Aí chegava lá, botava a mão na nossa cabeça e dizia assim, ó. Sim. Cadete, querido. Corta cadete, os guris. Botava com a mãozinha em cima. Só a mão em cima, aquela máquina. Por quê? Não era máquina, aquela assim, aquela tesoura máquina, lembra? Uma tesoura máquina. Que aquilo ali durava quase o ano inteiro, né, cara? Posso te fotografar, Potter? Pode botar no Twitter agora? Pode ser no intervalo, se não te importa. É que eu não quero que arrume o cabelo até o intervalo. Fala, Maurício Amaral. Tudo bem? Tranquilo, Everton Cunha, já cumprimentei. KG também, Potter, Neto Fagundes, Maurício Amaral, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. E vamos assim, nesta boa vibe, até às 19 horas, entretendo, descontraindo a audiência da Atlântida, principalmente quem tá no trânsito nesse horário. No trânsito das grandes e médias cidades do Brasil. Existe uma grande invenção chamada moto, ou motoneta, ou motocicleta, ou qualquer coisa desse tipo. Duas rodas, né? Bicicleta também. E sem ser violento, né? Porque como tranca muito nas ruas, assim, a cada sinaleiro, a média, essa hora, são dois sinais fechados, assim que se explica. Tu tá parado, aí tu vai passar, mas fecha de novo, entendeu? Sim. Tão lento. A moto, ela consegue ser só um. Porque ela entra entre os carros, né? Quando em rua tem deve, mais espaço. Né? Não deve. Não deve entrar entre os carros quando a faixa é contínua. Aí tu pode ser multado. Quando a faixa não é contínua, quando é. Como é que. É isso, né? Não, faixa não contínua. É o contrário. Não. Tu pode ultrapassar quando não é contínua, só traços. Quando ela fica contínua, tu não pode atravessar. E a educação dos caras que estão dentro dos carros. E que trocam de faixa sem fazer sinal, por exemplo. Ah, não, isso não existe, né, cara? Não dá pisca. Pois é, mas esse é o problema, né, cara? Não existe, cara. Já sabe que ontem eu me livrei da minha moto, cara. Vendi minha moto pra um cara. Aliás, um grande abraço pros gringos de Bento que estão ouvindo o Pretinho aí. O gringo de Bento lá veio levar minha moto e eu tirei um peso das costas. tirei um peso das costas. Infelizmente, cara, era um troço que eu gostava muito. Uma aventura, hein? Botou uma peso moto, né, cara? Sim, eu tinha uma moto, é uma moto de grande cilindrada, legal, né? mas ainda assim é perigoso. Falando em trânsito, quanto mais alta a cilindrada, maior o risco de um acidente, né? Quantos cavalos tem uma moto de 110 cilindradas? Agora tu me pegou, 40. Não sei. Fala aí, dirigindo, ontem vocês estavam falando das três faixas que estavam sendo colocadas à disposição na BR-116, isso Canoas, mesmo, Porto Alegre, aí mesmo, falou da funilar, do Funilar e Parará. E etc, que não devia ser, mas é. São a partir de agora, mas a sinalização, a pintura das três faixas, só daqui a 10 dias. Mas vai ser três faixas, numa extensão de 3 quilômetros. Certo. A partir do viaduto da Vitor Barreto. É, de qualquer forma, dá uma desafogada, né? Mais adiante. A ideia mas ali é legal de ter, sabe por quê? Porque quem vem de Canoas é a hora que ou tu dobra à direita, né, no elevadinho, ou tu vai pro aeroporto. É, isso aí. Ali dá pra é bem antes disso, né? Não, sim, mas vai desembocar ali. Isso, vai desembocar ali. Não vai. Não vai afunilar, é verdade. Vai se espalhar. E aí não vai ter acostamento nessa extensão. Não precisa, né? Aliás, não precisa ter acostamento em nenhum lugar, né? Tem que ter refúgios. Eu acho um desperdício de asfalto. Isso aí. É, eu não sei droga nenhuma de engenharia de estradas. Mas dá a tua opinião, né? Mas eu dou minha opinião. Isso é importante, cara. Isso, isso é importante. Né? Tem, ajudar as pessoas a pensarem sobre, né? É refúgio o nome dos refúgios, é, né? É refúgio. Se o Neyla tivesse aqui, ele diria, acostamento é coisa dos anos 70. Eduardo, cadê o Neyla, cara? Tá doente. Ah, como ontem, assim, cara? Ontem foi numa festa, casa umas gurias aí. Mas o Neyla tava aqui hoje a uma, cara. Não tava, cara. Tava o Guri, o Almir e o Piangas. O Neyla não tava aqui. Tá bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Não, é que eu fico preocupado, os pintas vão sumindo do programa. Pum. Daí eu li, cadê? Eu falo, tá, cara, doente. E o outro falou, tá doente. Falou pro cara na saída ali, obrigado, que leva, aí, valeu, cara. Aí, meu bruxo pra quebrar. Que vida que leva essas pessoas, cara. Outros vida... empregos, né, cara? Hã? Que isso, velho. Porra, ressaca destrói casas e provoca estragos na Praia da Armação, em Florianópolis. Pela manhã, parte de uma casa foi levada pelas águas e um grupo de moradores retirou os móveis e decidiu sair do local. No início da tarde, outras duas casas já haviam sido atingidas pelo mar. Os moradores dizem que não tem mais dinheiro para comprar areia e pedras para tentar conter o avanço do mar. É, amigo. Muitos estão tirando tudo o que podem das casas afetadas. Na Barra da Lagoa, moradores estão em alerta. Algumas famílias ficam acordadas de madrugada com medo que a água venha a invadir as casas. Sacos de areia do exército colocados no último sábado não conseguiram conter o avanço da água. É o final do mundo. Que loucura, né, cara? É, cara, as calotas estão derretendo, né? O mar tá avançando. O mar tá subindo o nível da água, está avançando. Onde não devia. Ah, eu quero ter uma casinha na beira da praia. Ah, quer ter, só que não pode. E com as calotas derretendo, sabe o que tá acontecendo? As pessoas estão comprando aros. Cara, que loucura isso. Eu fiquei pensando. Aros. Também fiquei pensando. Aros. Foi boa, cara. Maurício, não foi boa? Foi ótima. Nem ouvi. O mesmo Marcelo Reck proibiu ontem à noite. Essa piada é inédita. Essa piada. Essa piada, eu inventei uma piada. Boa, tá bem. Aliás, grande abraço para os nossos queridos colegas de esferas superiores que ouvem o Pretinho e estão conosco nesta jornada. Lula assina isenção de impostos para a Copa 2014. Agora foi. Estados e prefeituras terão isenção de taxas na compra de materiais usados para reformas e construção de estádios. O governo calcula que vai abrir mão de 900 milhões de reais. Por outro lado, o evento vai gerar 10 bilhões de reais para os cofres do país. É um dinheiro a menos para ser desviado, tá bom? Tá bom. É, então vai ter que ser mais barato, né? Já que não tem imposto. E outra coisa também, se algum outro partido critica e chega ao governo, como é que vai fazer? Vai desmanchar isso aí ou não vai desmanchar? Não, aí eles mudam de opinião. É, né? Como eles sempre fazem. Não te preocupa. Não vai ter ninguém pra perguntar. Tá aí, pode, mudaram de opinião, claro, então? Claro, ninguém questiona, Copa, né? Uma Copa do Mundo movimenta o país. A gente já discutiu isso 200 vezes. Não se sabe ainda se vai ter Copa no Brasil, cara. Não, vai ter. O salário médio mensal do brasileiro é de R$1.413. Os maiores salários médios mensais são pagos em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. 3,5 vezes este valor aí. Os menores... É isso, né? É. Ou 3,5 vezes o valor do salário mínimo. Acho que é mínimo, salário mínimo. O salário mínimo é 530. É, deve ser 13 mil. Tá bem, tá certo. É. Os menores em Alagoas, Ceará e Paraíba. Chega a ser 1,4 em... Nossa! Na Paraíba. O salário médio na Como Paraíba é, que vive, é, né, cara? R$ 700. Como é que vive uma família com 500, 600, 700 quatro reais? Quatro filhos. Não, a cruzada começa a trabalhar. É o Nordeste brasileiro, senhores. É, a mulher vira trabalha também, ou costura, ou é empregada doméstica, cozinha uma coisa. E fora, a gurizada, né, com 13, 14 anos já começa a trabalhar. Uhum. Acho que, aliás, a família dos nossos pais todos era assim, né? Ah, sim. A do meu pai era assim. E principalmente os mais velhos criavam os mais novos, isso, né? Então, eu tenho tias assim que o pai diz que é que nem a mãe, porque a tia Flora, por exemplo, que... Nome de tia, né, cara? Tia Flora. Tia Flora. Flora. Verdade, tia Flora criou o pai. Foi. Então, sempre tinha uma irmã destinada a cuidar do outro, porque todo mundo trabalhava sem parar, a avó e a avó correndo pra... Tá todo lado, né? E os tem a tia Fauna também. Não, a tia Fauna é a tia que morre. A tia Fauna é a tia que morre, né? No nascimento, a tia Fauna, Florelial, e a tia Flora que segue a vida. E a tia? A Flora. Por falar nisso, cara, morreu o tenor sul. Olha a maldição da Copa. Eu tô com essa maldição. Morreu o tenor sul-africano que cantaria na abertura da Copa. É. O Sifiu Onetbe. Sifiu. Ele Sifiu. E a razão da morte. Olha a razão da morte. Olha a razão da morte, cara. Ele era apontado como o novo Pavarotti e ensaiava para o evento quando foi acometido na semana passada por uma meningite bacterial. Caraca. E hoje a seleção foi se despedir do Lula, né? O Lula desejou boa sorte. Ih, mas é mesmo? Como fez o Corinthians na Libertadores. O Lula é o maior pé frio da história. O Guga Kirten deu uma raquete pro Lula, nunca magoou nada. O Adriano Imperador, antes da Libertadores, também foi lá dar camiseta pro Lula e o Flamengo foi eliminado. O Grêmio deu uma camiseta. Não pode ter bandinha, não pode ter bandinha. O Lula foi eliminado de tudo. Mas a seleção foi a Brasília, mano. Foi, saíram de Brasília pra Joanesburgo. Mas gastaram muito energia, combustível, né? Pois é. Mal ao meio ambiente. Foram de Brasília pra Copa, querido. É de Brasília pra Copa, é brabo. Tá não bom, é isso, cara. 6h10, vamos aos Platos do dia. Tava eu de novo. Platos do dia. O quê? No Pretinho Básico. O quê? O KG. Flatos do dia de hoje vai pra galera que vai pintar no bailinho na garagem do Zelig. Hoje à noite com o Coto DJ nas picapes. É hoje? Hoje à noite no Zelig com Sarmento, o Coto. Né? Que horas? Nosso de amigo noite. Coto. Depois do jogo. Não tem aqui o horário. Tá. Aqui escrito depois do jogo. Depois do jogo. Ah, depois do jogo. 9h48, Ana Maria Braga lança livro no Rio de Janeiro. Lançou em alguém? Como assim? É livro com mensagens, né? Ah, é? Significantes. Ela tava falando ela é bem espiritual. Espiritualizada. Rosa. É espiritualizada. Não, né? Espiritualizada. Lembra que ela fez o caminho aquele lá do. Aquele caminho que as pessoas fazem lá, acho que melhora a vida, Santiago da Compostela. Ela tinha ela teve um câncer, né? Ela tem muito a agradecer, né? Ela abraça todo mundo que faz o caminho e que ouve, né? 10h54, Bruno Gagliasso compra casa nova no Rio de Janeiro. Mandado pela mulher. A mulher mandou, eu não gostei da cobertura. Aliás, no Planeta Atlântico do ano passado, 2009, o Bruno Gagliasso, o Rodrigo Hilber e a Giovanna Elbank, que hoje é a namorada dele, estavam num camarote daqueles lá que sabe que vai um monte de gente famosa. Uhum. E aí eu entrevistei o Bruno Gagliasso. A gente entrevistou pra nossa transmissão, aquela que é pra rádio e TV. E aí eu fiz uma galinhagem com o Gagliasso e com a Giovanna, que eu ia entrevistar ela e ele seria um cara chato, assim, sabe? Ia atrapalhar. Eu não ia entrevistar ele, entendeu? Ele ia ficar atrapalhando. Aí uma hora ele ficou atrapalhando, assim, e ela olhou pro Bruno e falou assim, eles não namoravam ainda. Para, Bruno! Oh. Ali tu viu. E eu assim... Tá pega. E começou a pegar aqui no meu... Viu só? Sensacional. Vai, KG. O testemunho vivo. Grande abraço, viu, Potter? Muito obrigado por essa... Teve uma valia. É um belo aparte pra realmente fazer com que o programa cresça. Tá demais, fazer a diferença. Fazendo cara, a diferença. É impressionante. Um cara vive a história da notícia e vocês diminuem isso. Continua. Meio dia e 15, Giovanna Antonelli faz festa de aniversário pro filho. Oi, meio dia e 15. Vai, coitado do guri. É o melhor horário pra o almoço. Deve ter sido o Mac. 13h22, Isabelle Fontana com consulta Isabeli. Astrologia. Ei, animal! Isabeli Fontana. Mas ela é francesa? Ela não, é Isabeli Fontana. É quando tu olhar, tu vai ver a diferença entre Isabelle e Isabeli. Sabe quem mata no peito? Ela é francesa? Não interessa a origem, KG. É francesa? Não, não é, não. Então é Isabeli Fontana. Sabe quem Fontana? É que mata ela no peito? Quem mata? Falcão do Rapa. No peito, mata no peito. Então, Isabeli. Salva de palmas ao Falcão do Rapa. Grande abraço para o Falcão que mata no peito e sai jogando. É gol! Falcão tem alguma coisa. Isabeli Fontana consulta astrologia e elege Amsterdã pra lua de mel. Olha aí, óbvio. Olha o Falcão pra Amsterdã, né? Vai levar o Falcão pra onde? Pra onde, né? É, pra Holanda, né, cara? Santiago de Compostela, né? Pra Amsterdã. Vamos, amor, fazer, vamos fazer o caminho de Santiago. De... caminho. Cacete, vamos pra Amsterdã. 14h30, guitarrista dos Rolling Stones completa 2 meses sem drogas e álcool. Deve ser o do Ron Wood. É, Ron Wood. É, as namoradas russas devem cair. Né? As namoradas e, como é? Atendentes de pub, né? Que seja pub. Russa, ele tá... 19 aninhos. Ele tá certo. Grande Ron Wood. 15h53, Rodrigo Lombardi vai a campeonato de golfe no Rio. Esse é o Lombardi, querido. É esse aí? É o Jabari. É, esse aí é o Barruan, não. É Barruan, né? É o Raj. Barruan. Raj. Não, Raj. Raj, eu acho que é. Tá na novela agora, levando rampa, levando rampa do Marcelo Antonini. O personagem dele é Raj. Não, ele era o Raj da outra novela. E agora ele tá no Triângulo Amoroso. Só que nem a minha avó Adélia, cara, que olhava a novela e dizia assim, ó, ali é o Herculano. Já tinha uns 25 anos da novela do Herculano. E agora ele tá no... tá aqui, mandou o representante, né? E agora ele tá no Triângulo Amoroso com a Carolina Dickmann e o Marcelo Antonini, que anda meio esquecido da novela. Esquece essas coisas. 16h51, Cristiano Ronaldo se diverte com uma amiga em iate. Opa! Não tá se preparando pra Copa? Pois é, né? Ah, deixa o preparando. Isso aqui é atrasado. Não, falou, já tá concentrado. Não, já. Não tá concentrado. Eles vão jogar no bigode mesmo? Não. 17h04, Lindsay Lohan é flagrada com um garota, não, com garrafa de chá. Que notícia. Não, isso é notícia, né? Garrafa de chá. Ela é uma manguaça. É um grande abraço, estamos sem notícia pra dar mesmo. É só a garrafa de chá, tu não sabe o que tem ali dentro. O garrinho tomava canha e engarrafa de água. É verdade. No planeta tem uns caras, colega nosso, que botam, né? Em lato de refri. Não, mas é o. Não tá aqui, não. É o Porã. O cara só levanta a bola. Fala, né? Fala que não vou esconder nada dos ouvintes. Piadinha interna, é o Porã que faz isso. No Canadá, meu, a grande barbada pra tu sair bebendo durante na rua. O que não durante o dia, né? Mas durante a noite. Sim. Que é uma coisa normal aqui pra nós agora, e tal. Cara. É comprar um copinho daqueles fechados de McDonald's. Ah, isso aí. E toma tranquilo. É, daquele Starbucks também, né? Cafézinho. Muito obrigado, KG, por incentivar o pessoal a beber. Na rua. Um minuto atrás. Fucking minute. Sofia e Charlotte, Malvino, Salvador, trocam carícias em shopping. Opa, é proibido. É, o Malvino, não, tranquilo. Não, carícias, não pode se beijar em shopping. Carinho, carinho, carinho. E o Malvino e Salvador tava brilhando no planeta, cara. Tava... Demais. Tava... Era isso que a gente tinha de fatos do dia? Tá bom. Vamos dar uma rodada começando pelo militar. Vai daí, Everton Cunha. Tá, não, é. Não, ah, é mesmo. Eu também tá militar, mas tu tá de verde militar, né? Verde milico. Usando a verde oliva, a briosa. É. Olá, pretinhos. Meu nome é Valtinho Cavalcante. Mas que beleza! E escrevo para contar a história da minha vizinha. Valtinho Cavalcante. Essa minha vizinha era casada, loira, 1,90m. Pernas longas, seios avantajados. Vozinho da vida. Para o trabalho para putz. Você é gay. Não olhava para homem. Muito bom. Não olhava para homem nenhum e vivia para cuidar da casa, do marido e sua filha. Mas eu vou ler o que ele escreveu. Óbvio, né? Cara, pode seguir o script, por favor. Mas a bichinha era feinha. As pernas peludas, cabelo maltratado. Nossa. As unhas nunca haviam visto uma manicure na vida. E suas costas eram lotadas de marcas de espinhas. Meu. O marido não era de confiança. E uma hora se enrabixou com uma dondoca do dinheiro. Bah. Essas dondoca do dinheiro. Em seguida, ela sumiu do mapa por uns tempos, foi embora para outra cidade, onde ficou um ano. Quando voltou, vocês não acreditam. Não. Nem eu que vi não acreditei que aquela era a mesma de um ano e meio atrás, que não empolgava nem presidiário. Bárbaro. A mulher estava simplesmente fenomenal. Fenomenal. Acontece, né? Melhorou em todos os quesitos. Pernas, náticas, peitos. Nada. E também nas outras partes que precisavam de atenção, como cabelo. O rosto e as costas judiadas pelas espinhas. Até minha mulher se assustou com a transformação da minha amiga. Opa, da amiga. Aí sabe o que aconteceu? Oi. O ex, que havia quis deixado a agora tu quer, né? Agora vai querer. Queria a qualquer custo a reconciliação. Até tirar a guarda da filha, ele ameaçou caso não voltasse pra ele. Ah, esse cara é bom, hein? Mas ela foi firme e manteve sua decisão. Em seguida, ele descobriu que a dondoquinha rica, com aqueles seis fartos com que ele ficara, traía a torta e a direita. E a vizinha hoje está casada com um camarada que valoriza ela mais que tudo. É isso aí. O que eu quero dizer. É isso aí. Hoje e amanhã em Porto Alegre, na Carolina. Ah, é ela que tem esse vozeirão? Sim. É isso aí. Ah, por isso que ela tava no urologista hoje da tarde. Para, meu. Sim, tu achava que era o seu Jorge. Né? Grande abraço a todo mundo que tá nos ouvindo aí, pessoal da produção. Ficou linda essa versão do que eu que gosto de rosas. Isso aí, meu. De rosas. Não, isso aí não é ela cantando. Claro que é. Claro que é, rosa. O que eu quero dizer é que não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso. Encerra o e-mail Valtinho Cavalcante. Viu só? Valeu, Valtinho. A gente vai comentar uma história dessa aí? Cara, é a história. O homem é oportunista, né? Não. Cara, é que o homem é o seguinte, cara. É, o homem é um predador, né? O homem é um pregador, né? É um reprodutor, né? É um animal. É um animal, né? E a mulher tem outras influências. Mulher, né? Não vale nada. Não, cara, é o homem que não vale aproveitar nada. Aproveitar que o Maurício saiu da sala aqui. Mulher não vale nada. É que quando o homem larga, ele não quer largar. Entendeu? Ele quer continuar meio monitorando. Ele larga, mas não quer que ninguém pegue. É que tem momentos, Potter, no fundinho. Potter, tem momentos que o teu discurso é importante em nosso nome que a gente não pode falar. Entendeu? Ah, é. Mas aí você tem que. Então vai. Então vai, faz o seguinte: sempre quando você concordar com alguma coisa, você discorda de mim. Tá. É porque vocês fazem pra. Pra parecer que não é isso. A história é a seguinte: assim, a mulher, por mais que ela acredite no marido, que ela confie no marido, que o marido não vai traí-la. Ela sabe lá no fundinho que ela corre esse risco. Ela sabe lá no fundinho que ela corre esse risco, porque o homem é assim mesmo, né, cara? E é histórico, é da vida. Já o homem, por sua vez, tem toda, plena, absoluta certeza de que sua mulher não vai traí-lo. E por isso a decepção do homem é maior do que a da mulher. Claro. Tombo, né? Tombo maior, o né? O tombo é maior. É por isso que o homem, quando descobre que foi traído, se separa. Acaba. No ato da mulher. E a mulher, quando descobre que foi traída, faz toda aquela pose de que vou me separar, de que não te quero mais e parará. E não vai. Segue ali. É que tá no script, né? Tá no script. Mas a vida vira o inferno, né? Aí a vida vira o inferno por um tempo. É. E depois as coisas se colam de novo. E vai, toca o barco pra frente. E aí vai piorando. A Débora Seco é um exemplo mais... No início é terrível, depois vai piorando. Sabia que o Roger, eu tava lendo uma coisa do Tostão... Não, não foi do Tostão. No início é ruim, depois piora. O estado de Minas e um colunista lá escreveu que o Roger, depois da separação, né, da Débora Seco, não jogou mais nada. Ah. E não é porque ele tá sentindo falta, é porque ela deve estar. Tá, porque ela voltou. Voodoo. Não, voltou pra ele. Encheu o saco do cara. O Roger, né? Olha pro lado, cara. O cara devia estar na noite também. A né, verdade cara? É a seguinte: cara separado, tá na noite. A mulher desconfia que o homem possa estar traindo por viu, uma. Cara. Pode ser. Mas. Quer dizer, que houve? Te perdeu? Zé viu, cara. Eu volto e meio dá uma baixada, assim, vem sem querer. A mulher desconfia que o homem possa estar traindo por uma sensação. Já o homem desconfia que a mulher possa estar traindo pelo comportamento. Deu. É isso aí. A mulher tem um sentido aguçadíssimo. Não, né? Pelo comportamento seu do homem, não dela. Cara, a mulher tem um sentido assim de entrar no MSN do cara, né? Descobrir 24, né, outras mulheres. É um sentido aguçadíssimo. Não, tô falando sério. Ela tem um sentido aguçadíssimo de descobrir tua senha de e-mail. Mas né, assim como o Fetter, eu tô falando sério. Ela desconfia por uma sensação. Ela começa a ter a sensação. O homem é burro, cara. Como diria o professor Rui Ostman, o que seria a sensação? Sensação, boa internacional. Sensação. Sensacional, tá pronto. É o feeling de sentimento. Exato. Posso dar uma dica pras gurias aqui? Pode. Vão no computador dos seus maridos, namorados. Não faz isso. E coloquem no procurar ali, ó. @hotmail.com. Dei a dica. Vocês vão passar a me amar a partir de agora. Pense vão sofrer. Seguinte, cara, primeiro, vai tomar um pau na primeiro rua, primeiro sofrerão muito, né? Tu vai tomar um pau na rua. Tô te avisando. Tu vai de maridos que vão ter a casa caída, cara, derrubada por ti. Aí eu boto eles na justiça e enriqueço. E vai começar em Passo Fundo agora no sábado, né? Balada do Pretinho, Passo Fundo. A galera pode pegar o poste lá. Pode fazer fila. Pode me pegar, cara. Mas enfim, a gente fala dessas coisas porque essas coisas são da vida, né? Não, da vida. É isso aí, né? A traição entre homem e mulher desde que existe homem e mulher. É verdade. Não, né? Adão e Eva, o paraíso, a maçã, a cobra. Era uma brigaçada, eu ia lá todo dia apartar sempre, a briga. Sempre lembrando que esta traição diz respeito à forma que vivemos nós aqui, porque em outros lugares isso não é traição. A cultura ocidental. Então vamos pra lá, então. Vamos. Vai daí, Potter. Piada do Potter. Ah, apoio! Chamate Piró nos sabores Piró original, Piró limão, Piró laranja e Piró canela. Piró canela! Muito bom, cara. Cheiro de X. É, Confeitaria Itália que nos mandou salgado. Beijo pra rapaziada lá. O Ronald mandou essa piadinha aqui pra gente. Essa aqui vai pra rapaziada da Cincasec. Cincasec. É francês, né? Quanto é que foi o jogo? 5-7. Cincasec. Então, ali da Protásio Alves, Porto Alegre. O bêbado chegou em casa e com medo de acordar a mulher, não acendeu a luz, né? Ficou bem quietinho. De repente, tropeçou e caiu sentado. Mas o problema é que ele tinha uma garrafinha de uísque no bolso de trás. Caiu em cima. E aí ficou com a bunda toda cortada, né? Problema. Mas nem sentiu nada. Correu até o banheiro de costas pro espelho, foi olhando pra trás, para o traseiro no espelho, né? E foi pondo os curativos do corte. Ai. Com todo cuidado. Ai. No dia seguinte a mulher dele acordou aos safanões, batendo nele. Que porra, hein, Porã? Você não tem vergonha? Ah, coitado, sempre o Porã. E aí o Porã, poxa, eu só tomei duas cervejinhas, velha. Como é que você disse que eu estava bêbado? Você nem viu eu chegar, velha. E aí a mulher do Porã, fácil! Bastou ver aquele monte de curativos grudados no espelho. Parou, e aí, nego velho? Olá, pretinho, estou mandando uma piada pro nego velho. É ótima. Manda aqui o Gabriel. Pô, é o ótimo, cara, diz que acabou com a piada. É sensacional. Piorou. É a melhor do nego velho. Nego velho fazia uns 30 anos que não saía da estância, mas daí o patrão dele resolveu dar umas férias pro nego velho. Levou ele pra onde? Pra praia. Chegou o patrão e disse pra eles: bom dia, seu Pedro, tudo bem? Vou levar o senhor agora, esse ano, comigo pra praia, hein? Trabalhava na Rádio Alegrete. Trabalhou muitos anos na Rádio Alegrete, YH70. Eu fiz rádio. Eu trabalhei muito com rádio, não sei se você sabe. Eu fazia locuções. Vamos tentar fazer um pretinho básico, falando assim, então. Vou trabalhar agora com o pretinho. Só locutor de FM. Seu Pedro, então eu vou levar o senhor pra praia, hein? Aí o nego velho disse: mas credo, querido, tu sabe que eu não me agrado muito desses negócios de praia, né? Não sou de sair daqui, né? Não te preocupa, vai comigo, querido. Vai comigo, qualquer coisa, eu te trago de volta. Bueno, che, olha, se tu me traz de volta, então... vou contigo, então. Decidiu. Chegando na praia, o nego velho viu aquela mulherada tudo pelada, tomando banho de sol, ficou meio apavorado, olhando pro mar e resolveu dar uma entradinha na água, né? Ei. Deu uma remangada nas bombachas. Entrou pulando na água. Só que quando saiu... colou as bombachas no corpo. Ai. E o pessoal começou a ficar meio espantado com o tamanho dos pertences do nego velho, querido. As joias da família. Tava batendo mais ou menos no joelho. Aí ele deu aquela olhada pra todo mundo, deu uma ajeitada na franja, molhada assim. Que tão me olhando? Era emo, nego velho. Que tão me olhando, querido? Tu sabe, né? O cara entra na água, dá uma murchadinha. Manda um! Atenção, pessoal, o Porã vai falar. Pra quem? É pro o Gabriel Girardon. Ele tava certo quando disse que era boa. É boa. Ele garganteou, mas valeu, Gabriel. É verdade. Agora temos uma aqui antes dos classificados do Pretinho Básico, uma da série Coisa Boa ir pra África. A Organização Mundial de Saúde, por intermédio do Ministério da Saúde de cada país, está dando dicas para quem vai à Copa do Mundo na África do Sul. Aí, Potter, anota aí. Te liga aí, Potterzinho. Olha a coisa boa que eu te escolhi. Quem foi viajar ao continente africano tem que estar em dia com a vacina contra sarampo, rubéola e febre amarela. Não fez nenhuma, febre ok? Febre amarela eu tenho. Sarampo e essas coisas eu acho que eu já peguei. Rubéola e tem que vacinar, senão tu tem que estar com a carteirinha da vacina em dia, senão tu não vai. Além disso, no caso da febre amarela, a entrada no país só é permitida com a apresentação do certificado internacional de vacinação. Esse eu fiz, tem que fazer no aeroporto. Não. Já fez? Já, é uma coisinha amarelinha. Vacinou? Febre amarela. Vacinei e peguei na Anvisa. Isso. Tá. também. Essas vacinas são fornecidas gratuitamente em todos os estados dos países. Aliás, do país, vamos falar do Brasil, né? Nos postos de saúde. O Ministério da Saúde recomenda ainda que o torcedor ou o profissional tenha alguns cuidados na hora de se alimentar, na hora de comer, né? Evitando consumir alimentos vendidos por ambulantes. Nossa senhora! Imagina a situação. O churrasquinho na saída do estádio. Se é ruim aqui, imagina na África. Mas é igualzinho aqui, sabia? É exatamente o mesmo clima de volta. A diferença é que não é churrasco de gato, é churrasco de leão. Lá tem de tudo, de tigre, né? girafa. Felinos crocodilo. Em geral. Esse morte lenta lá deve ser assustador. Deve ser mais rápido a morte lenta. Para evitar problemas intestinais, opte por alimentos bem cozidos e especialmente assados. Mas e evite... o Potter não tem problemas intestinais. Não, quase nada. E evite consumir carne crua ou mal passada, Potter. Olha, o intestino do Potter é a melhor parte dele. Comer carne crua. O intestino grosso é o mais saudável do mundo. O grosso. Comer carne crua na África, especialmente as que se mexem, necessita cuidados. De preferência, beba somente água mineral ou outras bebidas industrializadas sem gelo, já que não se conhece a procedência da água que fez o gelo. Em qualquer lugar do planeta. Isso é verdade. O uso do repelente é essencial para afastar os insetos e carrapatos que podem transmitir doenças graves como dengue, malária, febre amarela e febre maculosa. Maculosa. Tá levando o Easy aquele? Menos para off. Febre maculosa. Eu comprei um que é muito caro, 100 pila mais caro para febre maculosa. Aí eu comprei. Como diria o Paulo, nossa, febre maculosa. Se for fazer um safari, por exemplo, que eu sei que tu vai fazer um safari pra uma matéria pro Patrola, né? Já tá agendado. Tá pertinho ali, os leões lá já. Ele tá pertinho, né? Do maior. É o lugar esporte, ambiente, esporte espetacular que deu. Preservação, É demais aquele lugar, os né? Os Big Five, né? São Johnny. 5 bichos lá, né? É a girafa, o leão, a zebra, o rinoceronte. A zebra. Rinoceronte. Ou hipopótamo. Hipopótamo. O elefante. Deve ser rinoceronte, porque o hipopótamo fica dentro da água, né? E a formiga. Deve ser rinoceronte. Não, hipopótamo. Trocentos mil hipopótamos. É mesmo. Então, se for fazer um safari, Potter, use roupas de mangas compridas. Usa um safari. Calças compridas. Não, safari é curto. Calças compridas dentro das botas. Vai levar bota, Potter? Não, vou comprar lá. Vai comprar lá. Ele vai com Crocs. Vai de Crocs, calçãozinho Nike e moletomzinho listrado. Ele vai. Da Argentina. E camisetinha do Boca Juniors, né, cara? Não, do Racing. Isso, assim que ele vai. Examine seu corpo, Potter. A cada 3 horas. Ele faz isso com. Todas as cavidades, reentrâncias, para verificar a presença de carrapatos ou outros indesejados. Imagina o carrapato no bocal. Caso os encontre. Em 3 horas tu tem que ir. Deve ser direto da África, o novo programa de Luciano Carrapato no bocal. Caso os encontre, retire-os com uma pinça. Cuida bem esse N, hein, cara? Tomando o cuidado para não esmagá-los com as unhas, pois isso é que libera as bactérias que contaminam as partes do corpo. Não esqueça também, muito importante, que a África também é assolada pelo buraco na camada de ozônio. Calor, né? Portanto, tu tem que levar filtro solar, pô. Calor não, vai ser inverno, né? É a mesma linha de Porto Alegre. O sol é igual, entendeu? O sol é igual. Muito cuidado com a pinça. No mais, boa sorte e bom trabalho, querido. Obrigado. Tirando isso, né? Parei. Que beleza, cara. É aventura, né, cara? É isso aí. É aventura, né? Aliás, as aventuras do Pretinho na África, narradas pelo Potter e pelo Davi, pelo Potter, estarão expostas no nosso blog diariamente, num linkzinho ali. Bem abaixo daquela fotinho do Fuca no blog, vai ter uma fotinho do aviãozinho com a carinha do Potter ali. As aventuras do Pretinho na África com Harry Potter. Todos os profissionais que a RBS estão mandando vão ter blogs pessoais, né? Para as suas. Além do trabalho, também, né? Considerações pessoais, claro, mesmo, assim, né? Claro, então vai ter um linkzinho pra esse blog, hein? Exatamente. Vai ser legal. Tá vai ser bem. Legal pra todo mundo. 6:30 da tarde, vamos pros classificados do Pretinho. Eba! Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas interessantes aqui enviadas pela audiência do Pretinho. Uma Saveiro Summer 96 quadrada verde, rebaixada, legalizada, rodas orbital de 15 polegadas, banco em couro do Audi, som com MP3, painel de fundo branco, travas elétricas, dois alarmes, pra mano. Pra não roubarem. Motor com turbo, cabeçote trabalhado. Conhece um cabeçote trabalhado? Potter. Grande abraço aos amigos. Em embreagem de cerâmica. Pô, carro de competição praticamente. Embreagem de cerâmica. A álcool, suspensão nova, carro em ótimo estado, só usado em finais de semana. Lindo carro, motivo da venda, com dor no coração, a família aumentou. Desde já agradeço, Márcio André de Lima, o e-mail para comprar essa Saveiro Summer 96 é bocão. Ou Bocao. Olha, Bocao. Bocao. Bocao. Bocao. 076@hotmail.com. Não é o momento de comprar, né? Porque a gente tá chegando no Winter, então tem que esperar, né? O Summer pra comprar. E aí, galera, sou ouvinte do Pretinho e duvido, mas duvido mesmo que este classificado venda a minha Cherokee. Agora é uma raridade. Sou o segundo dono e tá super inteira. Ano 98, motor V8 de 5.9. É a versão LX limitada, série especial completíssima, automática, piloto automático, tração 4x4 e reduzida. Ele diz que sobe até coqueiro em dia de chuva com pneu lameado. Banco de couro com regulagem elétrica, aquecimento e memória, mais ar-condicionado digital, retrovisores elétricos e fotocromáticos, computador de bordo, bússola digital, freio ABS, credo. Som original com módulo Infinity, gás veicular com 20 metros cúbicos. Banco que coça as costas. Um monte de viadagem, tipo limpador de para-brisa, essas coisas. Vale uns 70 pau, mas eu tô vendendo por 27. E aí de brinde ganha um posto de gasolina. É gás. Ele tá pedindo 27, mas diz que vale 70. Quem tiver interesse é só passar um e-mail aí pra mim. emerson.al@terra.com.br. Qual é o ano da Cherokee? É 98 a Cherokee. Mas também darem um pau no computador de bordo dela, deu, né? Acabou, né? Desculpa aí. Vamos ajudar os ouvintes, pô, a vender, cara, os produtos, né? É um grande abraço. Esse espaço a gente está proporcionando para o pessoal vender. Obrigado, Potter. Eu prefiro ajudar os ouvintes que estão escutando, né? Recebe um espasmo. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Vamos só limpar aqui. Quando a fase é boa, amigo. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos no ar. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, com o Pretinho Básico e conosco a telefonia imbatível do Big até as 19 horas, 20 minutos para 7, doutor Alceu. É batamento! Pessoal, já tá todo vindo pro Estádio Olímpico ouvindo o Pretinho, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje é quarta-feira, doutor Peter. Tem jogo até a meia-noite, doutor Peter. É a chamada super quarta, né? Começa agora às 7h30 da noite com... É super quarta, né? Com o Grêmio e a Bahia, hein, Grêmio, doutor Cadê? Agora, 7h30. É, exatamente. Será que o Grêmio ganha do Havaí, doutor Cadê? Eu acho difícil, doutor Alceu. Coragem, claro, difícil, doutor Cadê. Claro, o Havaí tá num momento melhor, doutor Alceu. Puta que pariu. Mas tem que ganhar, né, doutor Cadê? Tem que ganhar, mas eu acho difícil que ganhe, doutor Alceu. Mas que barbaridade, que mais vai ter hoje? Mais alguma pergunta ou eu já tô dispensado? Doutor, pode ficar aí, doutor Cadê. Tá bem. Uma presença sempre é importante no momento esportivo do programa. Muito obrigado, doutor Alceu. Exatamente. E também vai ter os clássicos lá, o Fla-Flu, né, doutor Cadê? Fla-Flu, vai tá bom, vai tá Quem bom. Quem é que ganha, doutor Cadê? Eu acho que ganha o Fluminense, doutor Alceu. Exatamente. E tem o Flamengo tá na ressaca ainda da eliminação da Libertadores. E tem o São Paulo e o Palmeiras também, né, doutor Cadê? São Paulo e Palmeiras, isso mesmo. Quem é que ganha aí, doutor Cadê? Eu acho que ganha o Palmeiras, porque o São Paulo ainda não tá com o time titular. Ainda. Não, o São Paulo vem com o time titular. Então ganha o São Paulo. Ganha o São Paulo, doutor Cadê. Tá. E depois não sei mais o que tem, doutor. Sabe, doutor Cadê? Ah, tem um monte de jogo. Tem o VT dos jogos de novo. Se fosse assim, o Cadê ganhava a loteria esportiva todo final de semana. Exatamente. E sabe o que o Maradona prometeu, doutor Pedro? A Copa. Que vai ficar pelado se a Argentina ganhar a Copa lá no Obelisco. Pelado no Obelisco, a pergunta. Será que ele vai ser sentado? Cara, esse lance deve ficar. Olha, tô até querendo que a Argentina ganhe pra ver o Maradona pelado. Deixa a bola picando, né, o Castelhano? Cara, o lance Argentinas! Argentinas! Argentinas! Pô, eu também vou querer que a Argentina só pra ver o Maradona pelado. Cara, o Diego está louco, né, cara? Barba, ele, né? Ele de rosto não tá legal, né, cara? Mas de corpo, cara, ele tá terrível. A Holanda ganhou do México hoje, doutor Mira. Importante. Evidentemente, né, doutor Alceu? Foi 2-1 pra Holanda. Vai longe, passa a coca aí, por favor. Eu gostaria, evidentemente, não é? De agora aqui aproveitar e fazer... O Inter já tá no Rio, né, D'Alessandro? Devida convocação para que todos aqueles, né, fossem aí. Hoje. Ronaldo vai jogar hoje, Ronaldo? O que está acontecendo? Dependendo ainda da liberação. Não é? Cara, vocês estão fazendo essa bagunça de propósito, assim, vocês todos. É a comida, né? Essa é a culpa do Dr. Alceu, né? Fica chamando todos ao mesmo tempo. Impressionante, Dr. Alceu. Que é um programa que tem esses talentos dentro. Primeiro. Calma, doutor Meira. Calma. Doutor Alceu, era isso, doutor Alceu? É o jogo do Grêmio agora. Eu preciso convocar, né, as pessoas para... Né? Evidentemente, planejem a torcida para que esteja. Estádio, né? Agora, 19, KG, querido. 19:30. Vai poder ir no jogo? 19:30, não, não, eu não. Não vai poder ir. Não, eu não vou poder. De qualquer forma, vou dar minha carteirinha pro meu amigo Everton Cunha. Ah, eu vou. Isso é legal de fazer. Eu posso ir no seu lugar? Posso passar pros... Não pode ir, passar pro outro. Não, mas não é. Sério? É sério? O KG, não tem podido comparecer aos jogos noturnos do Grêmio no Estádio Olímpico em função do seu outro emprego. Pra quem não tá ligado, o KG faz a noite na Itapema FM 102.3 aqui de Porto Alegre. É um grande sucesso, né? É um grande sucesso. Sucesso tocando ali clássicos da música contemporânea e também recente do mundo, né? Eu comecei junto com o Carlos Eugênio. As músicas da Idade Média também, o cara. Das vezes que fui com a carteira do KG, fui com o óculos dele pra olhar com os olhos dele. E pra que ele tivesse na retina a lembrança depois, né? E analisasse. Que bonito isso. É bastante poético, né? Bastante poético. Envolvimento forte com vocês. Muito hein, meu? Como a comida muda todo o cenário. Muda. O que aconteceu no astral, né? Quando não tinha comido. Não, e dispersa os assuntos de uma forma absurda. E ao mesmo tempo une mais. E todo mundo concorda. Tribom, né? Tribom. Sabe que a comida faz as pessoas ficarem mais bondosas, mais generosas. É verdade. Elas descentralizam o pensamento. Por isso que reunião é almoço, jantar almoço, café da manhã. É o ato de fazer a comida, de, né, comer a comida e depois botar pra fora a comida. Claro. Tem uma filha aqui. A fome não te deixa pensar nos outros, cara. Esse nome é muito louco. Fome não pensa nos outros. Reunião almoço mesmo, tava pensando. É, reunião almoço, café da manhã, reunião. Tem pessoas que comem e aí tem dificuldade pra fazer cocô, né? E aí que inventaram o Activia, né? E aí a Maria Isabel fala aqui o seguinte, ó. Aqui, ó. Olá, bebês. Meu nome é Isabel, sou de Criciúma. Manda um querido, não é? Do Meira pra todos os ouvintes. Pra todos os ouvintes. Misturei a Activia com Cid Moreira e agora tô cagando salmos. Ah, é verdade? É. Misturei a Activia com o professor Pasquale e não caguei. Defequei. Professor. Misturei a Activia com Pete e caguei na sua estante. Misturei a Activia com Silvio Santos e caguei em ritmo. Ritmo de festa. Misturei a Activia com Alpino Fest e descobri que o meu cocô tinha tudo, menos Alpino. Boa essa aqui, né? Misturei a Activia com Traquinas, agora meu cocô tem a minha cara. E misturei a Activia com o vulcão Ashkans no seu cu. E agora não sei mais falar sobre meu cocô. Cara, inacreditável o nome do cu. É, o fim é terrível, vai até o meio. Fijalojoku. Eija, filha de cu. Como é que fala o William Bonner no vulcão? Não sei. Fijalojoku? Não sei. É o vulcão islandês. O vulcão islandês. É, claro. Ah, isso aí. Vai daí, Cajezinho. Olha só, eu tenho algumas expressões populares em forma erudita. Vou precisar da ajuda do Vanzolin. Vanzolin, tá aí? É, tudo bem, Carlos Eugênio, beleza? Tudo bem, Vasolinho? Então, assim, perfeito, querido. Eu vou falar aqui a expressão e o senhor, por favor, traduza na forma erudita, por favor. Poderia me prestar o teu óculos, por favor, Carlos Eugênio? Vamos lá. A primeira é assim, ó. Falou, seus vacilão. Falou, seus vacilão. Vacilão. É, despeço-me de vós, pessoas com baixo intelecto na arte de levar vantagem sobre alguém ou alguma situação. Boa. Segunda expressão. É uma cilada, Bino! Já para aí, uma cilada, Bino! Temo ter de avisar-te, estimada companhia de todos os momentos que trabalha comigo na condução da matéria-prima ou cargos de objetos, mas trata-se de uma armadilha, Bino! E a última aqui, ó. Diga onde você vai, que eu vou varrendo! Vou varrendo! Expresse a que lugar se dirige que eu limparei com um pedaço sofisticado de bastão de madeira com fibras de piaçava em uma das extremidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço, até amanhã. Queridos. Olha só essa notícia aqui. Os 100 lugares que você deve conhecer antes. Tem um livro chamado Os Mil Lugares que você deve conhecer antes de morrer. E este aqui é um estudo chamado Os 100 Lugares que você deve conhecer antes que desapareçam. Bom! A revista Newsweek produziu um especial com os lugares do planeta que estão ameaçados por problemas ambientais, catástrofes climáticas ou até mesmo pela presença e ação direta da mão do homem. A Alegrete está, porque tem um deserto, né? A Alegrete está crescendo cada vez mais. Ai, o texto. O Alegrete é lugares que você não deve conhecer. Cara, o mundo é maior que o Alegrete, cara. É verdade. Não, o mundo é um monte de terra na volta de Alegrete. Tá bom. O texto diz que os locais podem desaparecer ou ser radicalmente alterados se cientistas estiverem certos em suas previsões de aquecimento global. É isso aí. Destes todos 100 lugares, há dois no Brasil. Só? O primeiro é Recife, no Pernambuco. A revista diz que a cidade é altamente vulnerável a aumentos do nível do mar, furacões e tempestades. Uhum. Além disso, a degradação de seus bancos de coral também pode expor a cidade a inundações. Tá bem informada, né? Todo dia a gente vê, né? Tempestade, furacão em Recife. Pois é, todo dia o Nacional começa com furacão em Recife. Não, mas não precisa ser todo dia, cético. Pode ser um único furacão eventual. Tá, é verdade. Nunca é como um único de tsunami, né? De um furacão em Recife. É, pois é. Tubarão já ouviu? Não, tubarão sim, né? Mas então, tubarão não mata. Tubarão não ameaça de tirar do lugar. Sabe por que tubarão, né? Porque eles estão com fome, eles erram os canais, eles fazem uns canais errados lá no mar, e aí usa o tubarão, e aí muda a vegetação interna. Eles não têm que comer, né? E aí eles não têm que comer, e aí eles têm que ir pra praia pra chegar mais perto pra comer. Aí come milho verde. É a mão do homem que faz os tubarões atacar o surfista. Toma água de coco. Latinha de Coca-Cola, né? Aproveita. Toma um trago. Vocês viram um tubarão, um trago lá. O segundo dos dois locais é a floresta amazônica, que cobre cerca de 550 milhões de metros quadrados de 9 países. E tem 20% de todas as espécies animais e vegetais do mundo. Caraca. Pelo menos um terço dela poderá ter desaparecido até a metade do século XXI. Essa é fácil, né? Essa é pela devastação do matamento. 9 países? Ah, tem Suriname e as Guianas, né? As Guianas. Sabe que no livro Mil Lugares para se Conhecer Antes de Morrer, muito me orgulhou, tá lá as ruínas de São Miguel das Missões. E é mesmo. É um dos mil lugares para se conhecer antes de morrer no mais. Demais. Muito me orgulha que esteja lá também um do quarto do Potter. É um dos mil lugares para se conhecer antes de morrer. Oh, esse quarto eu já conheço. Eu também. O quarto do Potter é mil lugares onde você conhece e morre. Tem um vazamento, cara, um vazamento lá, toda uma parede vazamento. E aí eu falo que é Miró. Isso é Miró. Vazou um Miró ali. É. Ah, beleza. Tá mais pra Mijó. Caraca, maluco. Vai daí, Pi. Daniel Sislavski. Como é que é? Sislavski. Diz ele aqui, meu Deus. Vinha eu borboleteando pelas ruas da Cidade Baixa, Cabisbaixo. Os e-mails do Davi vieram pra mim hoje, né? Olhando pro chão, pensando na vida, pernas longas. Você é gay. Pensando na vida, quando vi ao longe um senhor sentado no chão, negro de cabelo, barba comprida, pernas longas, seios fartos, um cheiro insuportável de quem não toma banho há alguns meses. Cara de rua. Segurando uma sacola cheia de latinha amassada. Continuei caminhando e o cheiro cada vez mais forte. Quando tô bem perto, aquele fedor incrível. Olho pro cara e ele me olha no grão dos olhos e larga. Hey, my friend, you have a fire, please? Silêncio, pensei eu. Aquele silence, segundo longo, pensativo, Tico e Teco se debatendo. Pediu fogo pro sujeito, né? O sopro mendigo mental que espalha as teias de aranha, daí caiu a ficha. Ele falou em inglês. Perguntei pra ele: tu fala inglês, Tchê? E ele respondeu: pô, my friend, quem hoje em dia não fala inglês? Bah, maluco! Tá, mas ele pediu fogo mendigo, errado, né? Não diz é aí, fire, é verdade. É, né? Não é? É light que se pede. É light, porque fire é tipo, é mais sexual, assim, fogo, sabe? Mais carnal. Mas vai saber o que ele queria. Não. Tá, mas ele queria um fogo pra acender o cigarro. Do you have a fucking light, man? O light é acender, né? Na realidade, isso aqui é uma frase feita que ele deve ter. É lighter, acendedor, né? Lighter, isqueiro. Tá, mas aí tu pede o fogo, é light. Tu pede light. Do have light. Do have light. Não sei, não fumo. Ah, é? É. Por isso que eu uso a brasa, querido. Eu também. Tá bom, mas enfim, continuando. Eles pediram pra mim. Era isso? Que loucura, né? O mendigo, né? Mas isso aqui deve ser uma frase feita do mendigo. Mas lá nos Estados Unidos, até os mendigos falam inglês. É, isso é verdade. Que loucura. Fala bem mesmo. Na Inglaterra também. Mas de qualquer forma, valeu a reflexão, meu caro Daniel. É, verdade. Porque ele diz aqui no título, fui pra baixo do pio do cachorro. É a piada do gato que perseguiu o rato. Aquela, ele entrou, o rato entrou pra aquela coisinha, ele começou a latir lá fora, né? Aí o ratinho disse assim, se ralou esse gato, o cachorro pegou ele, né? Aí botou a cabeça, quando botou a cabeça, o gato, plim! pegou ele e disse assim. Aí o cara, pô, mas eu achei que era um cachorro. E ele disse, mas hoje em dia tem que falar no mínimo dois idiomas, né? pra comer o padre. Aí, galera do PB, manda uma piada de sogra pro nego velho. As melhores, a melhor do nego velho. Essa véio. É a melhor de todas. O Diego disse que é boa. Certo dia, a sogra resolveu fazer um teste com os três genros pra ver se eles realmente gostavam dela. E chamou o primeiro pra fazer um passeio de barco. Finge que cai no rio e o genro rapidamente pulou na água e salvou a sogra. Quando ele chegou em casa, abre a garagem e encontra uma BMW novinha. Bilhete em cima. Tá bom. Flores e um bilhetinho da sua sogra que te adora. No outro dia, ela sai com o segundo genro, foram pro mesmo passeio de barco, a sogra se finge, cai no rio e o genro rapidamente a salva. Quando chega em casa, abre a garagem novamente, um baita carrão novinho. Bilhete em cima da sua sogra que te adora. Do outro dia foi o terceiro genro. Mesmo passeio acontece, a sogra fingindo, cai ali, tal, e socorro! E o genro dando uma olhada. Ah, aqui, não vai me salvar, eu tô me afogando. E o cara só olhando. Aí a véia afundou e morreu. No dia seguinte eu cheguei em casa, ele abre a garagem e encontra um baita carrão. Um bilhete em cima do teu sogro, que te ama. Acho que tá na hora do Sidão, né, cara? Não, ainda não, cara. Tem só não, mais não uma, tá uma notícia, cara. Uma notícia Cidão. Curiosa aqui. 5 minutos. Aí, agora não sei se quatro. É 5 ou 2 pra... Sim, pra... Sim, tá quase 3. Sim. Ah, tá, então eu deixo pra amanhã. Mas não é a notícia do delegado? Não, é a notícia de uma nave, cara, que foi pro espaço há cerca de 33 anos atrás, com um disco... gravado em 55 línguas diferentes, para caso extraterrestres algum dia a encontrassem. E aí hoje, depois desses 33 anos, voltaram mensagens da nave para a NASA. E aí os caras estão achando que a nave foi abduzida e tal, foi e que tem alguém mexendo na nave lá em cima, entendeu? Que massa, cara. Amanhã nós vamos ter assunto. Demais, né? Baixa game RPA agora. Eu também. É real. Amanhã aguarda a notícia pra amanhã. Tá no site da NASA a notícia. É mesmo? É nasa.com.br. NASA.com.br. NASA. NASA, aquele lateral. Mais tigre. Campo do Vasco, lembra? Muito bom. Mas a notícia pra quem? Que eu tinha falado do delegado, que é. Morreu durante uma entrevista, né? Uma aberração. Trouxe mais uma dessas notícias bizarras, desses acontecimentos inacreditáveis na Bahia. Um delegado dando entrevista hoje pela manhã, às 8 da manhã, parou o carro pra dar entrevista. No telefone? No meio da entrevista, pelo telefone, do lado da esposa. Faleceu. O locutor diz pra ele, pra encerrar a entrevista, delegado. E o caso tal. Daqui a pouco, quando ele começou a falar, ele disse, peraí. Pá, pá. Os tiros e a mulher já pega o telefone. Marco Antônio, que era o nome do locutor. Marco Antônio, socorro, Marco Antônio. Pelo os caras, foi Deus, uma emboscada e levaram ele pra... Ele morreu assassinado ao vivo. Ao vivo. E o locutor começa a se atucanar porque não entende o que ela tá dizendo. O que tá acontecendo aí? Fala alguma coisa. Provavelmente no site da Rádio Gaúcha deve ter o áudio. No Clique RBS já tem, tá? É na Rádio Líder FM da Bahia lá. Vamos rolar um som então. E aí tá no Clique RBS o áudio do momento em que aconteceu. E as ironias, né? O locutor fala exatamente assim, pra encerrar... O delegado babá, como é que tá o caso tal? E aí ele disse, peraí. Pá, pá. E a mulher... Que loucura. Cara, é louco. Muito bem, estamos encerrando este Pretinho Básico, já passando direto aqui pras mãos do Cid, o Salmo. Finalmente. Que vai encerrar este Pretinho Básico. Voltaremos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. 1 da tarde estaremos aqui mais uma vez para mais um querido Pretinho Básico. Valeu. Manda daí, Cidão. Eu chego aqui 1 da tarde. Você só me chama agora. Eu não estou gostando disso. Que isso? Cala a boca você também, cara. Eu estou falando, eu quero falar os salmos. Ó, quem mandou aqui foi... Foi o Juliano mandando um adoro pra Rafaela. E um abraço pra gurizada Fapa. Diz assim os salmos. Vai, Cid. Ah, pois não, concentre você e me ouça. Os salmos diz assim... Esquibidi, bidibi, dobabdoto... Do bab do do ba da ba ba ba pi pi ba da bo ba ba ba ba bo Apressa. Bibi bababô. Skidi bidi. Vai pro refrão. Bidi bi. Dobap. Dop do. Dobap. Dop do. Bada. Bela letra, hein? Bada baba. Pi babababa. Mr. P. Pa, pa, pa, pa.